é Diogo Dourado. Portal do Arrocha. Uma garrafa de bebida e uma escola tem um balcão. Taca álcool nesse coração, foi infectado, mais uma vez enganado. Foi diagnosticado, 90% condenado. E a qualquer hora vai parar de bater aqui, saudade pode até matar. E a qualquer hora vai parar, na porta de um bar. Então joga algo nesse coração. Tá no bar, beber e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Com a traição não tem perdão. Então joga algo nesse coração. Tá quase pra parar. Sete, um dourado. Bora, Doni Brito. Anderson Pires, vem! E a qualquer hora vai parar de bater aqui, saudade pode até matar. E a qualquer hora vai parar, na porta de um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Com a traição não tem perdão. Então joga algo nesse coração. Tá no bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Com a traição não tem perdão. Então joga algo nesse coração. Tá no bar.